Boa, Charlie 6303, para o pushback, na posição 1. 6303, número 2, captura, guarde. Guarda. Boa, Javazio 8, chama a sua frequência 118, decimal 95. Boa noite. Quero 152 e ali, essa foi autorizada e está estabilizada. 1473, isso, chame Recife, frequência 26 decimal 5, externa 125 decimal 45. 2, chama a torre frequência 119, decimal 95. 1895, boa noite, 3152. Portão 1-1. Alfa Juliette, 1-1, Sáfria, 1-2, vai. Bônus 091, portão 03. Juliette, porção 03, voo 098. Santana 6303, pode estar pronto. Chileno 6303, autorizado a linha de colos na pistão 0, vento número 0 graus, 5 metros. Ele é colo, né? 303. Excelência 324, voe para o Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, na 224. Tirana 334, essa notificação, desça para nível 050, chegada do Bellagio. Valeu, Luz, cordão 7. Aí 5127, sente na tua frequência aeronáutica, destinada a 5. Boa noite. Chama minha 313, chama em Recife, frequência 125.1, até 123.8. 251-238, minha 303, boa. O Chanel 658, São Francisco 0, não tem escuta o táxi de Alfa e Kilo para o pátio 3, assento balizador. Alfa e Kilo para o pátio 3, assento balizador, 68. Alfa e Kilo para o pátio 3, assento balizador, 68. Alfa e Kilo para o pátio 3, assento balizador, 68. Alfa e Kilo para o pátio 3, assento balizador, 68. Relativo para a ciclovia, para 2.000 pés, Senegal, na zona 8, o ISO é autorizado e o som estabilizado. 3 dias com os dois, o reporte é estabilizado, né? Zona 0.9.3.3.4. Boa noite, Altonado 241, autorização para Guarulhos São Paulo, nível 341. Altonado 241, Guarulhos, autorizado no voo de voo 340, decolando a pista no zero com primeira curva à direita, na subida São João, Leda, Motiva. Após Motiva, intercepta pelo número zero e segue via restrição de voo. Aciona 5417, controle Salvador 1, 2, 0, 2, 8. Deixo o seu nome 241, nível 340 autorizado, conforme a rota. Recebido 10, decolada 10, curva direita, transbordo, linha da mótila, conforme o plano de voo. 547, transbordo, 208, controle, canal 241. É, funciona, 241, chama pronto, puxa o fundamento. Bora. Corno 27, livrou. Corno 27, mantém-me, consertar o sinal, alça Juliette, portão 09. Alça Juliette, portão 09, não sei. Mas esse curso aí, não. Igual a 334, chame sua frequência 1 à noite, desse mais nada aqui. 235, boa noite. Boa noite. Registro 324, MS foi autorizado, está estabilizado em senhor registrado para 1909. Ok, vai iniciar a redução. Autorizando São Jonas de São Zero, vento 160 graus, 039. A segunda identificação dessa via chega do Bona de Unta, nível 060. Certo, jogando 60, por médio, ouro, 972, a segunda identificação dessa via chega do Bona de Unta, para nível de voo 070. Passageiro, passageiro. Gente, passageiro 2224, chame em torre, frequência 119 do sinal 900. 295, boa noite. Boa noite. Fazer 4062, lista fila para 2007, canal 098, ILS FC autorizado, informe estabilizado. Guia, descendo, autorizado ILS FC, está no zero, se chama 0. Cobre para Aracaju, prepare a subida Puca e Jamo Aracaju. Puca Jamo Aracaju, 34. Boa noite, passageiro 2224. Passageiro 2224, boa noite, continua a aproximação, guardando os calores. Guardando. Gol 1334, Alfa, seu senhor, uma PM, escuta os táxis de Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reporte antes do Juliette. Gol 1334, vento volume 0 graus, 4 nós, autorizado ponto na pista no zero. É, depois. Aracaju, autorizado no 230, procurando a pista no 0 com curva esquerda, na subida Puca, Jamo, para direto Aracaju, aciona 5421, controle no 208. Subida Aracaju, 230, decola da 10, curva esquerda, Puca, Jamo, direto Aracaju, 548, transporte do controle a 1208, voo no 354. Na posição 4 já pronto para puxar a estrada. Correto, no 354, pelo lado puxa no táxi. Quatro. 334, entra para a Júlia. 1334, vai liberar o portão 04. Assim que o mesmo for liberado, será autorizado, muda a posição. Depois só aguardar o 4 liberado, 334. Passarei 2224, só o 54, mas eu escuto o táxi de Alfa e Kilo, 73, reporte pronto para ingresso no pátio principal. Croma de escuta, Alfa e Kilo, 73. Escuta, parceiro 2260. Azul 4062, chame a torre na frequência 1-9, sinal 95. 1895, boa noite, Azul 4062. Boa noite. Chame a 6064, ele é sexto autorizado e faixa estabilizado. Autorizado, ele é 6060064. 1972, isso havia para 3000 pés, que legal na 09. A gente indica via para 3.000 pés, que é agora, agora não. 3.000 pés. Boa noite, formação Mestre Conferi. Profissão Salve Amarante, prepare se liga Puca, transição Zipar. Agora é só o 24. Contar o 5-0. Foi Azul 4-0, boa noite. Final de 5 milhas, sua escuta. 3406-062, boa noite, autorizado pouso no pistolo 0, vento 150 graus, 49. 2-2-2, autorizado o ingresso no pátio principal, remota 1-3. Autorizado o ingresso no pátio principal, remota 1-3, passando o 2-2-4. Fazer 4-0-9-5 no escudo noturno. Fazer 4-0-9-2. Prossiga. Está confirmando, vento 150 graus 49 e o ajuste 1-0-9. 1-0-9, posterizados, 1-4-0-9, obrigado. Localizador 6074. Chama 6074, chama a TV Frequência 1-9 do sinal 95. 2-4-5-6074. 1972, para 2010, LS-5 autorizado e fonte estabilizada. 2-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10

Corona 10, curva esquerda, Lucas de Paz, Campos do Lula, 1 0. Transponde 54 no meio, controle de voo 208, o Corona 098, uma 3 para o feedback do instrumento. Correto, 098, colhendo com a equipe de solo, após a aeronave da Azul, passando para a corra autorizada, Xangai. Chega após a aeronave da Azul, na reta agora, sou autorizado, tomando para a taxa, Corona 098. Hoje 406, autorizado em ingresso na Juliette para o portão 01. Juliette 01, qualquer número. Correto, 34, cara 10, pronto, volta na taxa. O ano 354, após a aeronave da Bianca, na curva final, em Lima, temos a. Seguinte, Gol 97, deixando todos os sequência 198 do sinal 95. M74-0102, mantenha-me, escuta, taxa direita via Alfa, Juliette, portão 62. Direita, Alfa, Juliette, para o ponto 62, não se escuta, 6074. Né, 354, autorizado decolagem na pista 0, ventura 60 graus, 49. Sistema 0074. Aí, boa, Gol 972, estabilizado, é para sair de acesso. Gol 972, continua a aproximação, guardando o Felipe. Aguarda. Número 972, autorizado pouso na pista 10, vento 150 graus, 49. Sempre pouso no 0, Gol 972. Gol 354, decolou 04, chama o controle no 20, pista 8. Controle 08, Valente. 354, Valente. Número 354, Valente, contatada a decolagem, se vazia, se adapta para o número 230. Só via pública 220-224. Bom, 228, autorizado de vista para 2007, calendário 08, e essa que foi autorizado, esforço estabilizado. Autorizado 2018, mas foi mais estabilizado, bom, 228. Moro 972, Samsung 06, mantém-me escuta do táxi autorizado via Alfa e Kilo para o Pátio 3, posição prevista 1 Romeu. Alfa e Kilo, Pátio 3, 1 Romeu, para o táxi voo 1098, 112, a bordo, 3 horas, alterna Mateo. Estamos a reunir, está aqui autorizado em direito via Índia, ponto de espera, reporte pronto para decolagem, ajuste de altímetro no 08. Direito ainda, reportando a ponte de espera pronto, 6-18, 0-18. Autorizado, alinhado e decolado, sino 0, vento 15, verdade, 05, mais ajuste, no 0. Vente, autorizado, alinhado e decolado, 10, 18, 18, 19, 18. Chama pela frequência 198, decimal 95. 18, 95, obrigado. Bom, a noite estabilizado no X-Ray. Bom dia, 1280 Gol, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Gente, aguardando, 1280. Decolada aos 10, controle de Salvador, 120, décima 8, boa viagem. 201, por favor. Salvador, Gol 1098. 1098, com passagem da colagem, da via, saia 537, para a região 670. Via para o 37, Gol 1098. 1228, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, era 59, ajuste no 09. Sempre ponto 1018, Gol 1022. 228, Monsalva 114, direita, ataque seguir Alfa, é poste antes do ataque sujo. Direita, Alfa, vai reportar antes da Judete, bom, 228. Hotel 9241 com uma centena a bordo, autonomia de 3 horas e 50, alternando o olhar. Taxa autorizado, via parte principal, Sutui Índia, chame no ponto de espera para o regulagem, confirme apenas o Brasil, fim de uso. Uma centena, 100, táxi via parte Índia. Fique atento à nave da TAM após o trânsito. Eu, gol 1-2-2-2.